Beleza? Beleza, filho. E tu, tudo certo? Tudo certo. Certo. E você, a procura da batida perfeita? Sempre, rapá. E aí, como é que tá o colégio? Ah, o colégio tá bem. E eu que... Você sabe como é que é, né? Round 1. O jogo começou, aperta o start. Na vida você ganha, você perde, meu filho. Faz parte. Ih, é ruim, eu não gosto de perder. Nem me lembra quanto tempo que eu não perco pra você. Calma, filho, você ainda tem que crescer. O jogo apenas começou e você tem muito pra aprender. É, eu sei, eu tava só zoando. Você que odiou e eu tô jogando. Eu me desenvolvi e evoluo com meu filho. Eu me desenvolvi e evoluo com meu pai. Eu me desenvolvi e evoluo com meu filho. Eu me desenvolvi e evoluo com meu pai. Se papo for futebol, ah, esse é comigo. E se o assunto é Playstation? Tudo bem, contigo a evolução aqui é de pai pra filho. A família é Peixoto e represento o Rio. Eu me desenvolvi e evoluo com meu pai. Mas aquele passeio na Disney quando a gente vai, hein? Sabia, tava demorando. Deixa o dólar da baixada e nós vamos, certo? Ih, beleza, a comida tá na mesa. Mas pro dólar dar uma baixada é uma tristeza. É, tu sabe que a vida não tá mole pra toda a família. Que segue firme e forte na correria. Me lembro, é só olhar pra trás. Mas pra vida melhorar, como é que faz? Não fico parado esperando a ajuda da Unesco. Na minha vida, do pra frente, sempre passo gigantesco. Eu me desenvolvi e evoluo com meu filho. Eu me desenvolvi e evoluo. Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. O pensamento é rápido, não enrola. Três pra frente, diagonal pra cima e bola. É, já vi que tu tem o poder. O controle tá na tua mão e o jogo é pra você. Mas a persistência é o que leva à perfeição. Eu que lodiei, você joga e é exemplo pro teu irmão. Você é reflexo do espelho do seu pai, eu também. Uma coisa eu aprendi, planta amor pra colher o bem. Ah, moleque, assim que é, meu filho. Assim você me deixa orgulhoso. Uma coisa que a gente tem que ter muito no coração é amor. E é por essas e outras que eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Respeitável público, boa noite.